Rádio Casa Viva. Provas de leite contra as relações muito graves. Sempre agarrado ao microfone chinês. É o canto do Gregório. Está na hora do governo ser embora. There's nothing better than sitting on the toilet thinking about your own crap. You ever wonder how sometimes your own crap tastes good, but other people's crap doesn't taste very good? I like the smell of my own crap. I don't like the smell of anybody else's crap. I like the smell of my own crap. It's always better, so much better. My own crap smells good. Your crap smells bad. My crap smells good, your crap smells bad. I don't know why it is, but it's just the way nature is. Your own farts are always good to you, but nobody else likes the smell of your farts. But your own farts smell good, but to you, other people's farts smell bad. That's the way it was meant to be. Never know what to expect when it comes to farts. Other people's farts smell bad, but yours smell good. It got a good day. My own farts smell good. Your farts smell bad. I like the smell of my own farts, but you think mine smell bad. I like the smell of my own farts, but I don't like the smell of yours. Your farts smell good, my farts smell bad. Your farts smell good to me, your farts smell good to me. My farts smell bad to you, my farts smell bad. My farts smell good, your farts smell bad. I like the smell of my farts. You like the smell of my farts. I like the smell of your farts. I like to poop, I like to poop. I like the smell of my poop. I don't like the smell of my poop. I like the smell of my poop. I think my poop smells good, your poop smells bad. That's the smell it was meant to be. I like my poop. I like my poop. I like to poop. I like to poop. I like to poop. I like to poop. My poop smells better than yours. My poop smells better than yours. My poop smells better than yours. My poop smells better than yours. I like to poop. Operation, Hardcore Punk, e a seguir vamos ouvir Capitalism, uma mistura de metal com crust, com membros de Epaloi e uma banda bem ativa, aliás uma banda cheia de membros que são ativistas. Yeah. Rádio Casa Viva. Mas sempre que me sinto de sério. Mas sempre que me sinto de sério. Mas sempre que me sinto de sério. Vais ver que fica tudo bem. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. O Canto do Gregório é sempre dedicado à música livre. Todas as bandas que passam no Canto do Gregório são de Creative Commons, sem licença, por aí fora, por aí fora. Quando o Gregório fala de alguma coisa, fala de software livre. E aparentemente não há ligação nenhuma, mas a verdade é que tem tudo a ver. Há um senhor chamado Richard Stallman, que inventou o conceito de software livre nos anos 80, 85, 83, que depois, mais tarde, deu origem ao Linux. Né? E esse sujeito, além de um grande cromo da bola dos computadores, que não tem outro nome, e ter assim um aspecto todo fricalhoco, também canta. E ele pegou numa musiquinha tradicional búlgara, se não me engano, e escreveu uns versos. E chamou-lhe a música Free Software Song. O Gregório desta noite é tudo baseado num site chamado Metal Livre, que misturam heavy metal, metal, thrash metal, sei lá, psycho metal, freak metal, tool metal, com software livre. E para parecer a ligação entre uma coisa e outra, vamos começar com uma musiquinha deste senhor Richard Stallman, que não é músico, é programador, e logo a seguir uma versão de um senhor chamado John Bacon com a mesma música. E a música chama-se Free Software Song. Join us now and share the software. You'll be free hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers, you'll be free. Hoarders can get piles of money, that is true. Hackers, that is true. But they cannot help their neighbors. That's not good, hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore, hackers evermore. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Ok, foram duas versões do Free Software Song. Se alguém estiver assim entusiasmado, podem procurar em www.gnu.org/music/freesoftwaresong.html. Encontrar a letra da música, mais 7 ou 8 versões e ainda a versão karaoke do que acabamos de ouvir. Para quem não teve para aí virado, a banda que vamos ouvir a seguir são da Ucrânia e se chamam Neurotech. Tem distribuição gratuita também no Bandcamp, podia ser pior, e o tema é Non-Existence. E a seguir a isso vamos ouvir dois temas de uma banda da Rússia chamada Raniteli. Pá, e eu sinceramente não consigo dizer o nome dos temas, estão em russo, as letras estão em russo e estão disponíveis no Jamendo. Por isso, se gostarem, se for a vossa onda, Jamendo e procurem Raniteli. We'll be right back. Rádio Casa Viva para uma imensa minoria. Ok, o programa de hoje está perdido de todo e ainda falta muito tempo a acabar, e então vamos arrancar com discos pedidos. O primeiro disco pedido é o Troops of Tomorrow, da Exploited. Temos um problema. O problema é que o pessoal pede os discos e isto demora bué tempo a descarregar. A rede aqui da casa funciona devagar. Então até lá, enquanto não vem o próximo e primeiro disco pedido, temos Hostile Cell, banda Creative Commons, free, música livre e metal. E paramos assim que estiver pronto o download de Troops of Tomorrow. Clearer, you'll see right through the misfortune and hate. Trapped in a world of soft toys. Ok, a coisa está roça. Ok, a rede aqui da casa não aguenta fazer downloads e uploads ao mesmo tempo, de qualquer maneira. Já de seguida, exploit the Troops of Tomorrow e depois do Day O as a Living de Crass. dois maravilhosos discos pedidos e não vai haver mais nenhum porque não dá para fazer upload e download ao mesmo tempo. E então a seguir, se isto não saltar muito, Crass do The Was a Living. All right, it is done in entertainment. Take it as entertainment. So please don't take it any other way. All right, it is done in entertainment. Take it as entertainment. So please don't take it any other way. Don't take any notice what the public think. So much hate on TV, just don't wanna think. You should have a target, be my kind of advice. When you don't wanna hear it, say I'm for the best. Do I know I'm salivating? Cause I know, of course I know. Oh, I'm salivating. Cause I know, of course I know. Oh, I'm salivating. Cause I fucking know. Grécia, esteve a arder de madrugada, mas isso não interessa nada. Grécia, Grécia, esteve a arder de madrugada, mas isso não interessa nada. Porque morreu, é isso na Iusta. Toda a gente sabe que a informação nunca é imparcial. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. Toda a gente sabe que a informação nunca é imparcial. Se conduzir, não sintoniza a Rádio Casa Viva. Se ficares em casa és um grande cocó. Pá, eu deixei tudo o que ia dizer, mas esta merda é para um CD ao vivo. Se puderem mandar os berrinhos para cá lá, para o pessoal saber que a gente está cá mesmo. Miguel, onde está o meu whisky, Miguel? Eu pago o meu whisky. Tomar na cola. No! Mal, man! Jesus, mano. Tu bates mal, man! Que tu bates mal, man!